Seção 12 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil. Seção 12, capítulo 12. A promessa de uma vida sossegada que a recepção tranquila em Thornfield Hall prognosticava não foi desmentida pela convivência com seus moradores. A senhora Fairfax revelava-se cada vez mais mulher de gênio plácido e bondoso, e de educação e inteligência competentes. Minha discípula era criança viva, a qual, um pouco estragada por excessiva indulgência, se mostrava às vezes caprichosa. Mas como ficou inteiramente entregue a meu cuidado e nenhuma interferência imprudente estorvava os meus planos para o seu melhoramento, ela em pouco tempo esqueceu suas extravagâncias e tornou-se obediente e dócil. Não possuía grandes talentos nem qualidades notáveis de caráter, nem desenvolvimento peculiar de sentimento ou gosto artístico que a elevasse uma polegada acima do nível das crianças em geral, mas também não tinha deficiência ou vício que a rebaixasse a este respeito. Fazia progressos satisfatórios, nutria por mim uma afeição impetuosa, embora não muito profunda, e por sua vez inspirava-me a mim com sua sinceridade, sua tagarelice divertida e seus esforços para me agradar, um afeto suficiente para tornar a mútua companhia aprazível a ambas. Pessoas, para o dizer em parênteses, que professam certas doutrinas solenes no tocante à natureza angélica das crianças e exigem que os incumbidos da sua educação lhes dediquem uma devoção idolatrada, taxarão minha linguagem de fria. Mas não escrevo com o intuito de lisonjear o egoísmo dos pais, ou de fazer eco à gíria de educadores charlatães, ou de dar meu apoio à hipocrisia. Não pretendo dizer senão a verdade. Sentia uma solicitude conscienciosa e um amor desinteressado pelo bem-estar e progresso da minha educanda, exatamente como guardava para com a senhora Fairfax gratidão por sua bondade e um sincero prazer em sua companhia, em proporção com o respeito que ela me tributava e a moderação de seu gene e caráter. E vitupere-me quem quiser por acrescentar que, às vezes, quando dava um passeio pelo parque ou descia ao portão para seguir a estrada com a vista, ou quando, estando Adélia a brincar com a aia e a senhora Fairfax a preparar geleias na dispensa, trepava as três escadarias, levantava o alçapão do sótão e, chegando acima do telhado, alongava a vista para além dos campos cercados e dos outeiros até o indistinto horizonte, desejando ter visão sobre-humana que ainda transpusesse aqueles limites e me revelasse o mundo irrequieto, as cidades e regiões agitadas, como ouvira dizer que existiam, mas nunca tinha visto. Então, sim, anelava maior experiência do que tinha, maior trato com meus semelhantes, conhecimento de caráteres mais variados do que estava a meu alcance. Apreciava o que havia de bom na senhora Fairfax e em Adélia, mas cria na existência de espécies de bondade mais interessantes e mais ativas, e desejava ver aquilo em que cria. Quem me há de censurar por isso? Muitos, não duvidai. E acoimar-me é um de exigente, mas não há remédio. O desassossego fazia parte do meu natural. A agitação por vezes me causava dores, e em tais transes meu único alívio era passar e repassar pelo corredor do terceiro andar, segura no silêncio e na solidão daquele lugar, onde podia dar largas à vista imaginativa para levantar à vontade visões que eram, não o nego, muitas e brilhantes. Onde eu tinha liberdade de deixar arfar, com pulsações exultantes, o coração que, entumecido com as dificuldades, se expandia com mais vida. Onde, e essa era a nata dos gozos, nenhuma dissonância importuna me perturbava ao ouvir o conto que nunca acabava de contar. O conto criado por minha fantasia que eu recitava sem interrupção como urdia, sem nunca se cansar, e o tramava com todos os incidentes a vida e paixão abrasada que eu desejava desfrutar e que me faltava na existência atual. É escusado dizer que seres humanos deviam se contentar com poderem gozar uma tranquilidade desafogada, pois é esforçoso terem um campo de ação e onde o criar para si se o não acham na realidade. Milhões são condenados a uma sorte mais inativa do que eu, e esses milhões se revoltam, embora silenciosos, contra a sua sorte. Ninguém sabe quantas revoluções fora das políticas fermentam nas massas da vida que anima o globo. Supõe-se geralmente que as mulheres são muito calmas. A verdade é que elas sentem tanto quanto os homens, precisam de exercício para suas faculdades e de uma arena para suas lides, tanto quanto seus irmãos. Sofrem debaixo de um constrangimento demasiadamente rígido, debaixo de uma estagnação absoluta, tanto quanto os homens sofreriam. E é prova de estreiteza de ideias, em seus companheiros mais privilegiados, dizer que elas se deviam restringir a cozer pudins e fazer meias, a tocar piano e bordar bolsas. É falta de tino condená-las ou rir-se delas, quando se esforçam para fazerem mais e aprenderem mais do que um costume inveterado tem declarado necessário para seu sexo. Naquelas horas ouvia frequentemente o riso de Grace Poole, o mesmo timbre, o mesmo baixo e cansado ha, ha, que ao ouvi-lo pela primeira vez, tanto me assustara. Ouvia também o seu murmurar, ainda mais estranho que o riso. Havia dias em que ficava inteiramente quieta, e havia outros nos quais me era impossível explicar os tons que emitia. Às vezes via-a sair do quarto com uma bacia, ou um prato, ou uma bandeja, para ir à cozinha, de onde voltava em breve trazendo geralmente, ó leitor romântico, perdoe-me que diga a verdade nua e crua, um jarro de porter. Sua aparência sempre abalava a curiosidade provocada pelas outras esquisitices. Era de feições duras e gastas, sem nenhum ponto que cativasse o interesse. Experimentei repetidas vezes encetar conversa com ela, mas parecia pessoa de poucas palavras. Uma resposta monossilábica quase sempre cortava qualquer tentativa. Os demais membros da casa, João e sua mulher, Lia, a criada da casa, e Sofia, a aia francesa, eram gente decente, mas sob nenhum respeito chamavam a atenção. Com Sofia eu falava francês e interrogava-a sobre sua terra, mas ela não tinha jeito para descrever ou contar, e ordinariamente dava respostas tão confusas e insípidas que eu me dispensava facilmente de mais indagações. Passaram desta sorte outubro, novembro e dezembro. Uma tarde de janeiro, a senhora Fairfax pediu feriado para Adélia, que se tinha resfriado, e como esta secundasse a moção com um ardor que me lembrava quão preciosos tinham sido em minha juventude tais feriados imprevistos, concedi-o. O dia era bonito, sem vento, mas muito frio. Cansara-me de estar sentada toda a santa manhã na biblioteca. A senhora Fairfax acabava de fechar uma carta que se devia levar ao correio. Pondo chapéu e manto, ofereci-me levá-la a rei, distante 2 milhas, o que havia de ser um agradável passeio de inverno. Deixei Adélia alojada confortavelmente em sua pequena cadeira, perto do fogo, no quarto da senhora Fairfax. Dera-lhe para brincar a melhor boneca que, aliás, guardava embrulhada em papel de estanho na minha gaveta e, para variar de passatempo, tinha ao lado um livro de contos. Depois de ter respondido com um beijo a seu «Revenez bientôt, ma bonne amie, ma chère mademoiselle Jeannette», pus-me a caminho. O sol estava quente, o ar calmo, o caminho solitário. Andei depressa até me aquecer, depois afrouxei o passo, para desfrutar e analisar os diversos gozos dos quais a hora e o sítio estavam prenhes. Eram 3 horas. O sino bateu-as quando passei junto à torre. O encanto estava em aproximar-se o crepúsculo, tornando-se os raios do sol poente cada vez mais pálidos. Achei-me a 1 milha de Thornfield, em uma vereda conhecida pelas rosas silvestres no verão, pelas nozes e amoras no outono, e que até agora guardava umas mãos cheias de coralinos frutos de silva macha e de espinheiro branco. O prazer mais requintado, porém, era a absoluta solidão e o repouso não perturbado nem sequer pela queda de uma folha. A aragem que se desgarrasse para ali não produziria o mínimo ruído, porque não havia avezinha nem sempre viva que roçasse, e os espinheiros e aveleiras despidas de folhas eram mudos como as pedras brancas e gastas que calçavam o centro do atalho. De ambos os lados estendiam-se os prados, sem gado, e os passarinhos que ocasionalmente se mexiam nas cercas pareciam socorrer as folhas, que até depois de tisnadas pela geada, se negavam a cair. A vereda seguia em todo o trajeto até Rei, por encosta acima. A subida cansou-me um pouco, e por isso, ao chegar à metade da distância, assentei-me no degrau de uma cancela que abria para um campo. Olhando o manto e abrigando as mãos no regalo, não sentia o frio. A apesar de estar a temperatura a fazer enrijar, como provar a chapa de gelo na calçada por onde, com o degelo dos últimos dias, passara um regatinho. Deste sítio, via Thornfield a meus pés, o solar ameiado formava o objeto principal no vale, aquém da mata sombria que se erguia no oeste. Demorei-me até o sol descer entre as árvores e desaparecer em um clarão vermelho. Então, tomei a direção de leste. No cume do outeiro defronte assomava, ainda pálida como uma nuvem, a lua, a qual, com brilho cada vez mais intenso, pairava sobre Rei, de cujas chaminés subiam por cima das árvores rolos de fumaça azul. Apesar de me achar à distância de uma milha, percebia claramente, pela calma absoluta, o murmúrio fraco de vida. Ouvia o correr das águas irrequietas, sem que pudesse indicar de que cavidades ou minas nasciam, mas havia muitas alturas além de Rei, e de certo muitos riachos a trilharem a sua senda. A calma da tarde transmitia o marulhar dos ribeiros a meus pés, assim como o murmúrio das correntes longínquas. Subitamente um estrépito rude e muito claro, ainda que vindo de longe, pôs fim a meus sonhos de ribeirinhos crespados e riachos tumultuantes. Era o pisar distinto de um cavalo, um tinir metálico que afugentou os maviosos enlevos, como em um quadro, a massa sólida de um rochedo escarpado ou o tronco tosco de um carvalho destacado por tintas escuras, extingue a aérea distância dos outeiros azulados do horizonte brilhante e das nuvens róseas, em que as cores transparentes se confundem umas nas outras. O barulho era no calçamento da estrada. Um cavalo vinha em minha direção. As curvas do caminho ainda o escondiam, mas aproximava-se. Ia afastar-me da cancela para continuar o passeio, porém, como o atalho era de pouca largura, fiquei assentada para deixar passar o viajante. Eu era moça naquele tempo, e todas as espécies de imaginação, alegres e assombradiças, povoavam minha cabeça. As lembranças dos contos da infância estavam ali misturados com todo o refúgio literário que ajuntaram nos últimos anos. E agora, ao acordarem, dava-lhes à mocidade amadurecida vigor e força de impressão que a infância não lhes pudera comunicar. Enquanto o cavalo vinha chegando e eu esperava que assomasse pelo crepúsculo, lembrava-me de certos contos de Bessie, nos quais figurava o espírito do norte da Inglaterra, chamado Guy Trash, que em forma de cavalo, mula ou cão, infestava caminhos escusos e, às vezes, surpreendia viajantes atrasados, exatamente como este cavalo me tomava de surpresa. Estava muito perto de mim, mas ainda não o enxergava, quando ouvi em adição ao estrépito dos ferros um ruído roçagante por debaixo da cerca, e eis, rente aos pés das aveleiras, passou veloz e suavemente um cão monstruoso, cuja cor malhada destacava fantasticamente das árvores. Era exatamente uma das larvas sob cujo aspecto o Guy Trash de Bessie usava aparecer, uma criatura leonina de pelo comprido e cabeça enorme. Passou, porém, bem tranquilamente por mim, até nem parou para levantar os olhos estranhos, como cão nunca os teve. O cavalo seguia-o na pista, um corcel alto, montado por um cavaleiro. O ser humano quebrou logo o meu encanto, pois jamais nenhum homem montara o Guy Trash, que sempre andava sozinho, e embora eu admitisse que espíritos tomassem estrada em corpos de brutos, nunca me podia familiarizar com a ideia de que gostam de entrar na prosaica forma humana. Este, por conseguinte, não era um Guy Trash, mas apenas um viajante que se aproveitava do atalho para ir a Millcote. Passou, e eu pus-me a caminho. Mal dera, porém, alguns passos, virei-me, pois ouvi um escorregar e uma exclamação como "Como meu demônios, e agora?" Homem e cavalo tinham levado um tombo, resvalando sobre a camada de gelo que se estendia sobre o calçamento. O cão voltou aos pulos e, vendo o amo naquela crítica situação, me ouvindo o cavalo gemer, começou a ladrar até os outeiros repetirem em eco sons graves de seus latidos. Pôs-se a farejar ao redor do grupo prostrado, depois correu para mim. Era tudo o que podia fazer, não havia outro socorro para pedir. Obedeci-lhe e aproximei-me do cavaleiro, o qual, entretanto, forcejava por desembaraçar-se do cavalo, e tão vigorosas eram as tentativas que julguei que não podia ter sofrido muito. Não obstante, perguntei: — Senhor, magoou-se? — Acho que ele rogava pragas, mas não estou certa. Em todo caso, pronunciou certas fórmulas que não lhe consentiam responder diretamente. — Posso fazer alguma coisa pelo senhor? — tornei a perguntar. — É só pôr-me um pouco de lado. respondeu ele enquanto se erguia, primeiro sobre os joelhos e depois sobre os pés. Fiz o que me mandava e logo começou um processo de agitar-se, arfar e patear, acompanhado por latidos e uivos, que me repeliram efetivamente à distância de algumas jardas. Mas não me deixei afugentar de todo antes de ver o êxito. Felizmente o cavalo ficara ileso e o cão foi chamado ao silêncio com um "Seu piloto!" Então o cavaleiro, curvando-se, apalpou os pés e as pernas como para ver se estavam bons. Alguma coisa aparentemente lhe causava dor, pois arrastou-se cocheando para a pedra, de onde me tinha levantado, e assentou-se nela. Eu estava disposta a ser útil, ou ao menos oferecer os meus serviços, e tornei a aproximar-me. Se o senhor se machucou ou precisa de socorro, posso chamar alguém de Thornfield Hall ou de Rei. Obrigado, não se incomode. Não quebrei nenhum osso, é uma luxação. Com estas palavras, levantou-se para experimentar o pé. Desistiu, porém, logo com um ai, involuntário. Ainda restava um pouco de luz do dia e a lua já principiava a brilhar. Podia examinar o homem. O capote de viagem com colar de peles e de fivela de aço embuçava os detalhes de sua figura, mas notei os pontos gerais de altura média e considerável largura de peito. Tinha rosto sombrio, feições severas e fronte carregada. Seus olhos e sobrancelhas franzidas traíam a ira que lhe causava o contratempo. Apesar de já não ser moço, ainda não entrava nos 40, talvez tivesse 35 anos. Eu não tinha medo dele e apenas algum acanhamento. Se tivesse sido um cavalheiro bonito, juvenil, um leão, não me teria atrevido a ficar para interrogá-lo contra sua vontade, nem oferecer-lhe meus serviços sem que ele me os pedisse. Talvez eu nunca tivesse visto e, de certo, nunca falara a um jovem bonito. Tinha uma reverência e veneração teórica pela beleza, elegância, galanteria, fascinação, mas se me tivesse encontrado com estas qualidades encarnadas em forma masculina, teria sabido instintivamente que não tinham nem sequer podiam ter qualquer relação comigo e teria fugido delas como se foge do fogo, do raio ou de qualquer coisa que, com ser brilhante, é nociva. Até se este estrangeiro tivesse sorrido e me tratasse com bom humor quando me dirigia a ele, se tivesse recusado meus préstimos agradecendo jovialmente, teria continuado meu passeio sem sentir inclinação alguma para repetir os meus oferecimentos. A carranca, porém, e a rudeza do homem me tranquilizavam. Mantive minha posição quando me acenou para que me retirasse e declarei-lhe: "Não o posso deixar, senhor, a tais 10 horas neste caminho solitário até ver se é capaz de montar." Ao ouvir estas palavras, ele olhou-me, pois até ali era muito se voltar o rosto em direção a mim. "Acho que a senhorita devia estar em casa a estas horas, se tem casa na vizinhança. De onde vem?" "Dali embaixo, e não tenho medo de ficar fora quando o aluar. Se quiser, irei com muito prazer a Rei pelo senhor, assim como assim vou lá pôr uma carta no correio." "A senhorita mora ali embaixo? Quero dizer, naquela casa com os parapeitos?" Apontou para Thornfield Hall, sobre o qual a lua derramava um pálido clarão, realçando a residência da mata, que pelo contraste com o firmamento no oeste parecia uma massa compacta de sombras. "Sim, senhor, moro ali." "A quem pertence a casa?" "Ao senhor Rochester." "Conhece o senhor Rochester?" "Não, senhor, nunca o vi." "Então ele não está em casa?" "Não, senhor." "Pode dizer-me onde está?" "Não, senhor." "A senhorita evidentemente não é uma criada da residência. Será..." Parou, passando um olhar escrutador sobre meu vestido, que era, como sempre, muito simples. Um manto de pano meirinho preto e barrete de castor, também preto, ambos nem por metade bastante bons para uma criada de trato. Não sabia atinar com o que eu era. Ajudei-o. "Sou a preceptora." "Ah, a preceptora!" repetiu ele. "O diabo me leve, quase o esquecera. A preceptora!" E de novo fui objeto de seu exame. Então levantou-se da pedra. O rosto refletia vivamente a dor que sentia ao mover-se. "Não a posso encarregar de ir buscar socorro", disse. "Mas a senhorita mesma terá a bondade de me ajudar um pouco." "Com muito gosto, senhor." "Não tem guarda-chuva que eu possa usar como bordão?" "Não, senhor." "Experimente se pode pegar nas rédeas e conduzir o cavalo para cá. Não tem medo?" Sozinha, certamente, teria tido grande receio de tocar em um cavalo. mas agora que me o pediam, não senti dificuldade em obedecer. Coloquei o manguito na cancela e aproximei-me do cavalo gigantesco. Esforcei-me por pegar na rédea. Era, porém, um animal fogoso e não me deixava chegar-lhe a cabeça. Fazia tentativas sobre tentativas, tudo em vão, e passei por um medo mortal de ser pisada por uma das enormes patas. O cavaleiro, entretanto, esperava, apreciando a cena. Por fim, prorrompeu em uma gargalhada. Já vejo que a montanha não será transportada para junto do profeta, e, por conseguinte, só resta que a senhorita ajude o profeta a ir para a montanha. Peço-lhe que se avizinhe. Avizinhei-me. Queira desculpar-me. A necessidade compele-me a utilizar-me da senhorita. E assim dizendo, pôs a mão pesada sobre o meu ombro e, apoiando-se com certa pressão, cocheou para o cavalo. Depois de pegar no freio, dominou o animal num momento e lançou-se sobre a sela, fazendo caretas de dor que lhe causava o tornozelo deslocado. Agora, tornou a dizer, afrouxando o lábio inferior que mordera ao fazer aquele esforço. Só falta dar-me o chicote. Está aí, debaixo da cerca. Achei-o facilmente. Obrigado, mas vá depressa levar a carta e volte quanto antes. Uma leve esporada fez o cavalo pirotear primeiro e depois sair de carreira, seguindo o cão no encalce. Os três desapareceram, como a erva seca que no descampado as lufadas levam em redemoinhos. Peguei meu regalo e continuei o passeio interrompido. O incidente tinha se dado e era para mim coisa do passado. Era uma ocorrência de nenhuma monta, sem romance nem interesse em qualquer sentido. E não obstante, fora uma nota diferente na minha vida monótona. Haviam carecido da minha existência. Pedindo-me, tinha-a dado. Estava satisfeita de, ao menos uma vez, ter me tornado útil. Trivial e momentânea que fosse, era uma coisa ativa e eu estava tão farta de uma existência toda passiva. Também o rosto era como um novo quadro adquirido para a galeria de minha memória, e tão diferente que era de todos quantos já estavam guardados ali, primeiramente por ser masculino, e em segundo lugar por ser sombrio, forte e severo. Ainda o tinha vivo na fantasia quando entrei em Rei e deixei cair a carta na caixa postal. Vi-o sempre enquanto descia apressada a colina para casa. Chegando à cancela, parei um minuto, olhei ao redor e escutei, imaginando que talvez as patas de um cavalo tornassem a tinir na calçada e que um cavaleiro embuçado e um cão da terra nova tornassem a aparecer, mas enxergava tão somente a cerca e o salgueiral desramado que se erguia hirto aos raios da lua. Ouvia tão somente à distância de uma milha a aragem amortecida vagueando no arvoredo de Thornfield. E quando olhei para baixo na direção do Cicio, minha vista, ao passar a fachada do edifício, descobriu uma luz a alumiar uma só janela. Lembrei-me que era tarde e apressei o passo. A contragosto voltava para Thornfield. Passar a sua soleira significava tornar à estagnação, atravessar o vestíbulo silencioso, subir a escadaria escura, procurar o meu quartinho, encontrar-me com a tranquila senhora Fairfax e ficar o longo serão de inverno com ela, e com ela só. Já a lembrança de tudo isto bastava para afogar a fraca excitação que o passeio despertara. Prender de novo as minhas faculdades nas algemas de uma rotina demasiadamente pacífica, de uma existência cujos próprios privilégios de segurança e conforto eu cessava de apreciar? Que imenso bem não me teria feito naquele tempo ser jogada pelos temporais do combate incerto da vida e por experiência rude e amarga ser ensinada a suspirar pela calma com que agora me amofinava? Ter-me-ia aproveitado tanto... Em minha situação era tão natural o desejo de uma alteração como para um homem cansado de estar assentado em cadeira fofa o de dar um longo passo. Demorei-me ao portão, demorei-me no parque, subi e desci a calçada. Por estarem fechadas as adufas da porta, não podia olhar para dentro, e tanto o coração como a vista se sentiam chamados para longe da casa sombria, da vasta cortiça cheia de células sem luz, como se me afigurava. Queria voar para o firmamento, que se expandia por cima de mim como um oceano sem mancha nem nuvem, onde subia em marcha solene a lua, cujo orbe etéreo, deixando atrás e debaixo de si os outeiros sobre os quais trepara, parecia levantar a vista ardente para além, para as escuras alturas zenitais, insondáveis, imensuráveis, e as estrelas cintilantes que a acompanhavam em seu curso. Ah, como me faziam tremer o coração e me abrasavam as veias enquanto eu, presa, lhes observava o desarmônico rebanho. Mas, ai, que bagatelas não bastam para nos revocar a terra. A pêndula bateu, o que foi suficiente para me fazer voltar da lua e das estrelas. Abri uma porta lateral e entrei. O vestíbulo não estava escuro, nem tampouco claro, pois o lampião pendurado do alto teto não dava para tanto. Um vislumbre convidativo difundia-se por este espaço e sobre os primeiros degraus da escada. O brilho saía da grande sala de jantar, cujas portas abertas mostravam detrás das grades um fogo genial, que se refletia na escarpa de mármore e nos atiçadores de bronze, realçando ao mesmo tempo com mais agradável resplendor as cortinas purpúreas e os móveis brunidos. Revelou-me também um grupo reunido ao redor da lareira, mas mal o enxergara e apenas lhe notara a alegre vozeria, da qual se destacava a voz de Adélia, quando as portas se fecharam. Corri ao quarto da senhora Fairfax. Também ali ardia o fogo, mas não havia nenhuma luz, e a senhora não estava. Em lugar dela, vi, sozinho, assentado no tapete e olhando gravemente para as brasas, um cão grande, de longo pelo branco e preto, exatamente o Guy Trash do atalho. Parecia-se tanto com ele que avancei e disse: "Piloto!" E o animal levantou-se, aproximou-se de mim e farejou-me. Acariciei-o e ele abanou a cauda. Mas não gostei de ficar a sós com esta criatura estranha, que não podia dizer de onde vinha. Toquei a campainha para pedir uma vela e mais ainda para obter informações sobre aquela visita. Li entrou. "Que cão é este?" "Veio com o amo." "Com quem?" "Com o amo, Sr. Rochester, que acaba de chegar." "Deveras? E a senhora Fairfax está com ele?" "Sim, ela, senhorita Adélia, estão na sala de jantar. E João foi chamar o cirurgião, pois o amo machucou-se. O seu cavalo caiu e o Sr. Rochester deslocou o tornozelo." "O cavalo tombou na estrada de Rei?" "Sim, na descida. Escorregou numa chapa de gelo." "Olhe, faça o favor de me trazer uma vela, Lia." Trouxe-ma e voltou, seguida pela senhora Fairfax, a qual me repetiu a notícia, ajuntando que o médico, o Sr. Carter, havia chegado e estava agora com o Sr. Rochester. Tornou logo a sair, apressada, para dar ordens a respeito do chá, e eu subi a meu quarto para tirar a roupa de passeio. Fim da sessão 12.